157 puxa o ferro, faz a correria. E tem os boy que puxa ferro na academia, puxa embaixo do ferro pra agradar o patrão, enquanto outros puxa ferro, pet papelão. Disparidades da mansão, outros do puxadinho. Alguns estudam, outros gazeiam pra puxar umzinho. Não tô julgando, sou ninguém pra dar puxão de orelha. Mas vivendo mel é bem puxado, até pras abelhas. Puxa no relatório as contas e vê se a grana dá. Só não puxa o gatilho e o pino da grana dá. Se tu puxar o tapete do outro agindo na má fé, não vai dormir de noite, a sombra vem puxar teu pé. Puxa fechado, candidato, ó quanto caô. Vem de família boa, quem será que ele puxou? Se quer puxar um assunto truto, eu tô a seu dispor. Pra abrir sua mente, cê não precisa de um puxador. Puxa, prende, passa. Puxa, prende, passa. Puxa, prende, passa. Passa, passa, 157 prende mentes na periferia. Pivete aprende como se tornar também um dia. Não surpreende, no Brasil a violência impera. Entrou nessa, é sempre end, vacilou, já era. E ainda tem galera que financia essa empresa. Na presa, vale delivery pra dar riqueza. A presa, apressa o tempo da sua caçada. Na reza, quem empreende, camufla impureza. Cê compreende, olho gordo, seca sua beleza. Mas a alma é solo fértil, é só montar represa. Sem represália, dou medalha para quem tem mérito. Não tenho rabo preso com autoridade ou clérigo. Espera porque eu apreendo acima manjada. E repreendo antes de ser novamente usada. Essa fiz na cagada depois da prisão de ventre. Sem prisão domiciliar, nós tá em casa, entre. Puxa, prende, passa. Puxa, prende, passa. Puxa, prende, passa. Puxa, prende, passa. Me passa o mic, deixa eu ver o que se passa. Cada um sabe de si, então não sei o que cê passa. Só sei que a TV passa, repassa, engana a massa. Que chama Judas de parça, cada quatro no que passa. E não há nada que cê faça pra mudar essa bagaça. Enquanto o povo paga imposto, passa free fome de graça. Ah, e essa desgraça nem sequer vira passado. Passa a imagem de um país feliz onde o povo é passado. Pra trás igual o passado, em plena era moderna. Justiça é deficiente, onde todos te passam a perna. Gerações passam e herda, cultura do cai no engano. Passando a vida na merda até passar pra outro plano. E nem dá pra passar pano, dizer o que passou, passou. Vários governos passaram e por aqui nada mudou. A gente devia é passar os incompetentes. E quem concorda comigo, passa essa ideia pra frente. Puxa, prende, passa. Puxa, prende, passa. Puxa, prende, passa. Puxa, prende, passa.